Eu tenho andado meio preocupado, ando confuso, ando meio calado, querendo te ver. E no silêncio, no escuro do quarto, ando revendo nossos velhos retratos. Agora vem você dizer: acabou, acabou, acabou, acabou. E eu, tão acostumado a ter tudo na mão, tão acostumado a ter sempre razão, perdi a noção de tempo, espaço e direção. Agora vem você dizer que acabou. E agora vem você.